pra maltratar. Se bora com o repertório mais gostoso do Brasil. Isso é tudo, amorim. De interesse em minha vida e fez crer que eu não preciso de você. Quando fico do seu lado estou sozinho. Estou longe, fico perto de você, pois você está comigo na cabeça e no meu coração. Mas me desculpe, amor, não tem mais condição de viver contigo. Já não vai ser tido. Eu não consigo ser tratado desse jeito, não. Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo. Vou machucar mais meu pobre coração. Que canção é essa, bebê? Maltratar. Quando fico do seu lado estou sozinho. Estou longe, fico perto de você está comigo na cabeça e no meu coração. Mas me desculpe, amor, não tem mais condição de viver contigo. Já não faz sentido. Eu não consigo ser tratado desse jeito, não. Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo. Vou machucar ainda mais meu pobre coração. De viver contigo já não faz sentido. Eu não consigo ser tratado desse jeito, não. Se eu ficar ao seu lado pobre coração. Meu pobre coração.